Capítulo 2. Podemos escolher ter os pensamentos que queremos. Só nós podemos escolher os pensamentos que desejamos ter em cada momento da nossa vida, e escolher se eles nos comandam ou se somos nós mesmos, a nossa essência, a nossa consciência, aquilo que nós verdadeiramente somos a comandar-nos a nós mesmos. Sim, é verdade, nós podemos escolher os pensamentos que queremos. Os pensamentos que temos são escolhidos por nós em cada momento, em cada instante. Esses pensamentos é que definem o céu e o inverno na nossa própria vida. O céu e o inverno são estados de pensamento. Esse é o nosso maior poder, a escolha. Só podemos aceder ao poder da escolha quando reivindico para nós mesmos a nossa identidade sagrada, quando decidimos estar em nós mesmos na presença do divino, na divina presença do Pai, que somos nós mesmos. É tão simples como isto? Sim, é tão simples como isto. Parece tão inconclusivo e simplista, mas é a verdadeira chave da felicidade, a escolha, saber que podemos escolher. Saber que em nós só existe aquilo que nós queremos e aquilo que é bom para nós, e tudo o que não queremos e que nos faz sofrer pode ser retirado de nós, através dessa escolha. É tão fácil e tão difícil essa escolha. Tudo depende do quanto estamos num estado de ego ou num estado de presença e lembrança de nós mesmos, da nossa verdadeira realidade. Há muitas coisas que podem ser realizadas para criar e aumentar esse estado em nós. Pode ser fortalecido ou despertado através da música ou de uma imagem de um pôr do sol, ou através de um passeio pela natureza ou por uma outra qualquer imagem, som ou outro qualquer estímulo nos nossos sentidos que provoque o despertar do estado de presença. O ego pode ser muito forte, mas não é mais forte que o estado de presença em nós. Esse estado é percebido como uma paz interior, sem limites, nem fronteiras, por uma percepção do mundo de uma forma completamente diferente e pacífica. A paz é a característica fundamental desse estado interior. A paz é esse estado de presença, e esse estado de presença é a própria paz. A paz interior pode ser alcançada pela escolha. E essa escolha conduz-nos à paz interior. É muito encorajador saber que nós somos donos do nosso próprio espaço interior e que nada nem ninguém poderá ser dono desse espaço ou comandar algo nesse espaço, porque é o nosso espaço interior.